Brasil, América Latina, ritmo carnavalesco, sol e mulher bonita. Essa é a imagem que eles querem, que continue assim, pra que o gringo venha gastar e comer as minas daqui. Então cola, vai marcando, olha o Cristo Redentor. Cadê minha carteira? Já era. E meu relógio? Moscou. Não cativa tanto como aquele outdoor que não mostra o grosso calibre. Maconha e pônei, a Patricinha gozando, ouvindo putz putz. Jogam a 9 na cara dela e sai a mil com Hilux. Com ego elevado e falo rap é uma merda. Em sequência vira fã, se a realidade te acerta, vai. Pede outro pro pai de preferência, blindado, e passa no farol vermelho até com os vidros fechados. Tá em choque, né? Agora paciência, fim de semana traumatizado em Búzios e Ipanema. Sua teoria vai morrer antes que possa expor. Sem perguntas inúteis, sabe de qual lado eu tô. Não tô torcendo pra que isso aconteça outra vez, mas se vier a ocorrer antes eles que você. Tá mó suave no luau, com fogueira em Ilha Bela. Vários de nós vendo as estrelas de dentro das celas. Brasil, chegou a hora de mostrar o submundo da nação que costumam ocultar. Respirem a guerra, ré, vamos respirar um aroma original que o gangue expôs ao ar. Brasil, chegou a hora de mostrar o submundo da nação que costumam ocultar. Respirem a guerra, ré, vamos respirar um aroma original que o gangue expôs ao ar. No morro a criança sem infância, sem datas festivas. Se ele vê um trenó com renas, derruba achando que é polícia. Dedo coçando no gatilho, pronto pra metralhar. Ferro mirado pro asfalto, esperando a rota passar. Na religião do crime, segue a fé de verdade. Uma blusa no rosto fica bem como Schumag. Tipo, grupo islâmico em território nacional. Logo mais bombas no corpo e avião em cartão postal. Vejo o gambé morrendo pelo verme do boy, dando a esposa em desespero pelo título de herói. Vale a pena se foder, dizer que é pela pátria. Sabadão, sua família no luto, eles dão festa em casa. Mete um dia sem polícia e dá uma metranca pra cada prego. Deixa que eles cuidem desse mundo paralelo. Dó, se vira, o novo Brasil começou, com a classe alta lutando a guerra que ela própria criou. Seria uma maravilha os jornais dando resultado. Eu assisto com um copo de suco e uma pipoca do lado. O tiro foi no pescoço, putz, nem acompanhei. A cabeça sumiu, Rede Globo, dá o replay. Não perca o seu tempo analisando nossa maneira de cantar. Coisas bem mais importantes com que deve se preocupar. Brasil, chegou a hora de mostrar o submundo da nação que costumam ocultar. Respirem a guerra, ré, vamos respirar um aroma original que o gangue expôs ao ar. Brasil, chegou a hora de mostrar o submundo da nação que costumam ocultar. Respirem a guerra, ré, vamos respirar um aroma original que o gangue expôs ao ar. Em breve mais artificial, a venda a qualquer hora. Evite morrer por estresse, o mundão tá foda. Me surpreendo com protótipos em evolução, sempre buscando dar às ruas o melhor de um ladrão. A moda antiga fecha um banco, outros saqueiam prédios de goma na praia. No clone do magnético passa milhão nos céus, o chumbo que se perde erra o burro inimigo e abate a vaca no frete. Agora o viúvo chora pela trajetória da bala, achou que estava seguro até ver sua vadia furada. O diabo não indeniza mortes causadas do inferno que o vento empurra o destino. E foda-se o resto, eles tentam me confundir, me aproximar da estatística. Da bonde pro além, com passagem só de ida, é uma prova de fogo. Senhor, me ilumine, tire o dom de esculpir um plano e ver arte no crime. Vamos brincar de caça ao tesouro, não me deixa revoltado. Arranco seus olhos com uma colher, se não achar cofre atrás do quadro. Seus filhos lá no quarto não vai conseguir sonhar, ouvindo os gritos do seu pai, como canção de Niná. Você culpa nosso estilo, mas sempre se esquece que quem nasceu primeiro foi o crime, não o rap. Pique mafioso, eu sigo a linhagem desse sangue, galgando os degraus da verdade pelo gangue. Brasil, chegou a hora de mostrar o submundo da nação que costumam ocultar. Respirem a guerra, ré, vamos respirar um aroma original que o gangue expôs ao ar.